gente tratar é do encontro também, não de dois grupos sociais que têm funções complementares, mas propriamente de uma certa ordem de problemas que envolve a ética. Nós aprendemos, por uma espécie de vício curricular, a imaginar a ética, em primeiro lugar, como uma disciplina. Ética é um tema. Assim como direito penal é outro tema curricular. Assim como direito constitucional é um terceiro tema, e assim há outros tantos. E como temas, nós aprendemos, por efeito desse vício curricular, a nem sempre conseguir relacioná-los bem. Quando fiz graduação, começava na UERJ, algo que hoje é chamado de direito civil constitucional. Quando eu ouvi essa expressão a primeira vez, eu achei muito estranho. Falei, quer dizer que existia um direito civil que era inconstitucional e só agora que as coisas estão mudando? Aí disseram, mais ou menos, é que de fato existia não propriamente um direito civil inconstitucional. Mas havia uma forma de se pensar, se trabalhar e de se aplicar o direito civil, onde Constituição era algo simplesmente ignorado. O que me importa é o Código e a Constituição. Que Constituição? Era esse o problema. Criar uma interface entre as disciplinas. Hoje você tem uma série de peças processuais de direito civil e Espírito Santo, em que o ponto de partida são discussões típicas de direito constitucional. Há um bom diálogo entre essas duas áreas hoje. Mas com a ética não acontece a mesma coisa. Ela ainda parece encastelada em disciplinas ou em questões formais ligadas a códigos de ética. A códigos de ética. Ter uma disciplina para isso já é um sintoma. Na verdade, ela não precisaria existir. Ética deveria ser um ponto de pauta de direito penal, deveria ser um ponto de pauta de direito constitucional, deveria ser um ponto de pauta de direito processual, enfim, de todas as áreas. Eu vou tentar fazer aqui, a partir de uma apresentação um pouco mais teórica, de um mapeamento da discussão teórica, mas procurar fazer com ela uma relação com problemas da prática. E problemas da prática, para melhorar um pouco ainda, dar mais objetividade, ligados aos temas a serem discutidos logo em seguida. Olha, numa discussão acadêmica, fala-se de ética hoje a partir de um determinado referencial teórico, importado não propriamente da filosofia, não propriamente do discurso filosófico, ainda que os autores, que são porta-vozes dessa postura, entendeu? Essa postura acadêmica, eles sejam rotulados como filósofos. Como filósofos. Que posição é essa? Uma posição que tenta encontrar em mandamentos éticos um critério normativo que justifique eu afirmar que determinada postura, determinada conduta é eticamente válida, moralmente desejável. E mais do que isso, normativa o suficiente para ser seguida, imposta, digna realmente de ser obedecida. A ética contemporânea é algo, portanto, que encara um problema de uma espécie de crise de fundamentação jurídica. O engraçado é que o direito também. O direito também. Eu lembro da primeira aula de introdução ao estudo do direito. De resto, foi, de fato, a primeira aula que eu tive no curso de graduação da PUC. Professora Marcelo Ciotto. E o tema da primeira aula era: o que é direito? Pergunta que começou naquele dia e até hoje, eu confesso, não sei responder. Ele também não. Ele só queria levantar o problema. E o problema começava da seguinte forma. Imagine, é a primeira aula, hein? O direito é difícil de ser definido porque ele tem uma característica de transcendentalidade. Eu tinha acabado de sair do vestibular. Primeira aula, o sujeito olha para mim e fala em transcendentalidade. Imagina, eu falei, esse cara está me xingando, me zoando, eu não tenho a mais remota ideia do que ele quer dizer com isso. Mas ele explicava dizendo, é porque o direito, as normas jurídicas, elas parecem não se legitimar por elas mesmas. Aliás, o que acontece com qualquer tipo de comando, alguém chega para você e diz, não faça isso. E você poderia muito bem opor nesse momento. Mas quem é você para dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer? Você questiona a partir da pessoa que emite uma norma Que a autoridade ela como pessoa tem, partindo do pressuposto de que se ela, o emissor da norma, tem autoridade, então a palavra dele, por tabelinha, por extensão, acaba tendo também. Mas o direito nós trabalhamos a ideia de que as leis, elas não são propriamente relacionadas a um legislador. Claro, nós sabemos que elas são feitas no âmbito legislativo, mas quando nós pegamos os livros de direito, os livros, os manuais, eles dizem: o legislador quis isso quando fez essa norma. O legislador quis aquilo. Fala-se de um legislador, primeiro, com uma figura singular. Peço no livro dele de lições preliminares de direito, ele tem algumas páginas que ele faz uma imagem, chega a ser irônica disso, engraçada mesmo. Os legisladores são muitos, mas nós dizemos que é um só. As normas, de fato, são aprovadas a partir de uma discussão em que há muitos interesses em jogo. Mas nós falamos como se ela fosse aprovada a partir de um único interesse. É como eleição. Sabe-se lá porque alguém vota em alguém? Tem gente que vota porque é o único número que lembrou. Tem gente que vota porque achou o sujeito simpático na TV. Tem gente que vota porque realmente conhece. Tem gente que vota pelos mais diferenciados motivos. Mas o fato é que depois de eleito aparece alguém na TV interpretando o resultado das urnas e diz: o povo quis mandar uma mensagem clara. É tão absurdo que se pressupõe que todo mundo tenha combinado o voto antes. Vamos votar assim para as pessoas entenderem que a gente, todo mundo quer isso. As pessoas não querem uma coisa só. E dentro de um parlamento, as pessoas não querem uma coisa só. A norma é o resultado, mas o fato é que nós falamos de um legislador que não existe, de um legislador que é ideal. Um legislador que não é propriamente uma pessoa que exista, que corresponde a um ideal que não é sequer, talvez, o ideal do legislativo. É o ideal de nós, juristas, que escrevemos livros. Nós, portanto, nos apropriamos de uma norma e, desse legislador ideal, esperamos que esse ideal, que é o ideal nosso, ele seja o suficiente para legitimar, de fato, aquele comando. Claro, se esse legislador é alguém tão justo, tão bom, tão único, que tem uma vontade tão certeira, talvez ele seja também nobre e digno o suficiente para que os seus comandos sejam, de fato, obedecidos. É um simbolismo, é uma ficção, mas que tem uma função legitimadora das normas. E se eu preciso fantasiar esse ponto, fantasia que, para nós, é tão comum que parece fazer parte do nosso DNA. Mas para quem não é do campo jurídico e abre o manual de direito, ele ri. Meu amigo, que legislador é esse? Figura é essa que vocês estão falando? É discurso para ele fantasioso, talvez no pior sentido que a ideia de fantasia possa ter. Causa medo. Estamos entregues a pessoas que julgam nossas vidas baseadas em fantasias coletivas. Meu Deus, é assustador. Ora, mas isso é só um sintoma. A crise real vem de fato dessa transcendentalidade, que pelo menos, não sei o que é direito, mas a ideia de transcendentalidade, ela eu entendi um pouco melhor. A partir de um texto de um autor francês chamado François Ewald. François Ewald, ele diz: olha, o direito requer um direito. Esse caráter transcendental é como se fosse o direito do direito. A norma jurídica não vale por ela mesma. Ela requer algo além dela que a justifique. O direito é sempre carente disso. Mas essa carência, esse problema de fundamentação, ele passa desapercebido porque você tem, de fato, uma estrutura social, como a que temos hoje, que mitifica o legislador, por exemplo. Mas você tem outros momentos, outras tantas imagens, outras tantas mitificações que substituem, dentro do campo social das pessoas que trabalham com leis, essa carência de fundamentação do direito, de normatividade do direito, nele mesmo. As normas vêm dos deuses, já que eu acredito nos deuses e tenho por eles um temor reverencial. Se eu acredito que há uma relação direta entre norma e deuses, obviamente eu respeitarei essa norma como um efeito do medo e do temor reverencial, sabe, da esperança que eu deposito nas figuras divinas nas quais eu acredito. Mas a modernidade, que é uma palavra associada ora a coisa boa, nova, recente, no campo filosófico, a pensamento antigo, século XVI, XVII, velho, não propriamente antigo, que o antigo é mais velho ainda do que isso. Uma modernidade que tem como característica uma certa aversão à metafísica. E até então, todo o discurso ético legitimava comandos éticos a partir de critérios de uma espécie de direito da ética, de normatividade da ética, de direito do direito, onde o lugar desse critério de legitimação era o mundo metafísico. Além do mundo físico, meta além de física, mundo físico. O mundo físico é aquele com o qual eu me relaciono com os cinco sentidos. O mundo metafísico é aquele mundo no qual eu acredito que exista, mas ao qual eu não tenho acesso me valendo dos sentidos. Invenção da antiguidade. Eles inventaram que conhecer alguma coisa é dizer o que a coisa é. Falar do ser da coisa. Mas acreditavam também que a coisa que é, não está. O ser é aquilo que é. O que está, não é, porque muda. O que está é passageiro. A condição do ser é a imutabilidade. A permanência constante. Conhecer é isso. Mas como conhecer alguma coisa no mundo se tudo que eu vejo, se tudo que eu percebo com os meus sentidos é mutável, efêmero, corrupto, porque se transforma? Não vejo nada que é, tudo está. Mas se eu acredito que exista algo permanente no mundo, esse algo permanente, portanto, não é acessível pelos sentidos. Só pode estar além dos sentidos. E como eu alcanço algo além dos sentidos? É possível ter experiências intelectuais de coisas que eu não percebo sensivelmente. Eu posso ter, por exemplo, a experiência intelectual do infinito, ao ponto de criar sobre o infinito um conceito. Infinito é aquilo que não tem fim. Oh. Eu posso criar o conceito de imortalidade. O que é imortal não morre no final. Vira música de melodinha legalzinha, melodia legal, mas de letra de caráter duvidoso, estético duvidoso. Eu não consigo experimentar o infinito. Eu não consigo visualizar o infinito. Eu não tenho experiência sensível com o infinito, nem com a imortalidade. Mas consigo muito bem pensar. E, portanto, é no campo do pensamento e não da experiência que estaria essa verdade a ser conhecida. É aí que estaria a meta do direito. Não do direito que se vê de fato, mas daquele direito idealizado. Idealizado no mundo metafísico. Idealizado no mundo que eu vejo. Portanto, se toda uma prática do direito contraria o mito, pouco importa. A prática não é sintoma do mito. A prática nada tem a me dizer sobre o mito, da mesma forma em que os meus sentidos nada têm a me dizer sobre as verdades do mundo. Verdade que é um discurso que fala daquilo que é e não daquilo que está. Os meus sentidos só me dão a conhecer como o mundo é ruim, imperfeito, impermanente. Da mesma forma, a prática do direito, aquilo que eu percebo dela, só me daria a constatar o quanto ela é divorciada do que deveria ser, do ideal. E assim você constrói teorizações no campo da ética, inclusive, baseados no mundo teórico, no mundo desejável. A política, idem. Primeira grande obra de política é a República de Platão. Platão fala de uma república que não existia, que nunca existiu, e digo mais, nunca existirá. Platão fala de uma república ideal. E durante muitos anos falar de política era falar do ideal. Peraí, mas você está fazendo esse discurso sobre política, ensinando isso nas universidades, mas se eu saio daqui, eu não vejo nada disso. E daí? Você fala de ética no mundo em que, para que esses valores éticos se concretizem, nós precisamos de uma sociedade de santos. De gente que não mente. De gente que não deslegitima o discurso do outro. E o outro, porque quer vencer um debate. E não convencer. Porque quer glória para ele. Ainda que para isso, ou ainda que isso custe a imagem pública, a honra e até a vida alheia. Ela parece requerer gente que não existe. Seria muito bom se existisse. Imagem bonita, tão idealizada quanto o ideal de legislador que nós encontramos no livro de direito. O problema do caráter transcendental do direito e mais da ética, ele fica muito mais evidente quando o local de morada da transcendentalidade, o local do ideal, torna-se uma grande impossibilidade. É isso que o pensamento moderno na filosofia vai fazer. Denunciar a impossibilidade da metafísica. Denunciar que o ideal é só o ideal, é fantasia mesmo. Há um outro mundo, um mundo real. Mundo de gente que faz o que faz, do jeito que faz. E é isso que nós temos que entender. E talvez a ética encontre aí um outro campo para ser pensada. a ética a partir do que as pessoas de fato fazem. De fato fazem. Mas se eu fico só descrevendo o que de fato as pessoas fazem, talvez eu crie apenas um mapa de ações e pensamentos e que não seja por si só muito útil para que eu possa de fato tornar essas ações e pensamentos melhores do que são. Isso, de certa forma, de alguma idealização para que a ética seja possível. Mas como eu encontro essa idealização? O direito também. O direito disto pós-moderno é o direito que tenta dar solução a esse vazio deixado, onde antes havia a certeza da metafísica, onde antes discursos metafísicos, como Deus existe, é Ele que diz que as leis têm que ser assim, era muito mais facilmente defensável em público. Hoje a coisa muda de figura. Nietzsche tem uma frase bela para isso, para esse fim da metafísica. Nietzsche não diz a metafísica acabou, ele diz Deus morreu. Deus morreu. Frase famosa, aliás. Já virou motivo de estampa em camiseta. Deus morreu. Deus é a imagem personificada, antropomórfica da metafísica para Nietzsche. Dizer Deus morreu é o equivalente na tradução. A metafísica morreu, mas a frase popular é incompleta. Na camiseta aparece, de um lado, Deus morreu. Assinado Nietzsche. E nas costas está escrito, Nietzsche morreu. Assinado Deus. Ironia à parte, a frase completa de Nietzsche é, Deus morreu. Mas deixou sua sombra. O que ele queria dizer com isso? Não temos mais a metafísica. Mas fica em nós a angústia da falta dela. Você pode achar que Deus não existe. Você pode ser um crente também. O crente, quando conversa com um ateu, diz, olha, a vantagem da minha crença é que, ainda que eu não tenha dela nenhuma prova material, o fato é que é uma certeza muito consoladora. A vida, que às vezes pode ser particularmente entristecedora, diante daquela tristeza imposta pela existência, você pode dizer, Deus é bom. Deus há de melhorar no futuro. Deus vai me ajudar. É muito melhor do que, diante da tristeza, você encarar o mundo e dizer, a vida é uma bosta mesmo, mas também tem seus dias ruins. Talvez nós precisemos de muletas metafísicas para encarar a existência. Porque encarar a existência como puro caos e aleatoriedade, para nós, seja um problema. Nietzsche diz, nós temos um problema com a morte e com a finitude. E nós criamos todo um arcabouço teórico que, no final das contas, é uma tentativa de nos livrarmos da morte e da finitude. Imagine se você falasse do direito só a partir da prática do direito. Pegue um instituto qualquer. Em institutos jurídicos, eu estudei de uma forma na universidade no dia em que eu colava grau. Esse instituto já tinha mudado completamente e, tempos depois, mudou mais ainda. Eu tenho um grupo de estudo de alunos que nós tentamos compreender o direito não a partir da doutrina e nem da lei, mas da jurisprudência. Eu quero saber do direito dos juristas. E é muito engraçado, porque o objetivo primeiro era pegar a jurisprudência a partir da primeira decisão paradigmática. Tem algumas decisões que pautam outras tantas decisões. Vamos encontrar a primeira. Eu quero saber em que circunstâncias a primeira decisão foi criada. Por que essa decisão aconteceu do jeito que aconteceu? Foi que concorreu para que ela ocorresse. E comparar com as reproduções dessa decisão, para saber se as mesmas circunstâncias estão presentes. Um critério de decisão só pode ser reproduzível de forma acrítica, sem muita preocupação, se os critérios do caso 2 forem semelhantes aos critérios das circunstâncias do caso 1. O que nós encontramos foi algo muito mais assustador do que a gente esperava. O STF dá uma decisão. Essa decisão é resumida numa emenda. E essa emenda é reproduzida numa frase. O Supremo agora, isso é assim. Nós chegamos a encontrar casos em que são citadas decisões na esteira de decisões reiteradas dessa casa e cita do processo tal, eu decido sim. Quando você olha o processo tal disse não. É a decisão contrária. E são citados como jurisprudência por gente que nunca leu a decisão original. Só a reproduz. E ignora a tal ponto que consegue fazer o contrário do que estava previsto ali. Quem olha, vê a imagem do caos. E como encarar o direito a partir do caos e da aleatoriedade? Como encarar os valores éticos a partir do caos e da aleatoriedade? A ética entra em crise quando o mesmo evento ocorre quando você aproxima dados sociais da ética. A sociologia faz a ética entrar em crise. Tal comunidade tem esses valores. Mas se você vai para o país tal, os valores são outros. Aqui o pudor é um valor com consequências morais. Mas os índios do Alto Xingu andam peladões numa boa. Então você não consegue mais, se há diferença de cultura, legitimar nenhum valor ético como universal. E por que o valor ético tinha que se legitimar como universal? Ele precisava porque era no caráter transcendente do ser das coisas, do eterno, do imutável, que eu legitimava tudo, inclusive o direito. Por que essa forma de decisão é a melhor? Ora, porque de acordo com a justiça, que justiça é essa? A justiça transcendental imutável é assim. Se é assim a justiça que pauta a minha decisão, será assim a justiça que pautará a decisão de qualquer um em qualquer lugar. Porque o mundo metafísico, o mundo imutável, é o mesmo sempre para qualquer um, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Olha que legal. Nos acostumamos com a ideia de que a ética, para ser digna de ser chamada de ética, tem que ser universal, imutável, portanto inquestionável. E constatamos a partir da sociologia que nada parece ser imutável, inquestionável. O direito, quando se casa com a sociologia, também descobre a mesma coisa. Sim, mas há outros povos que organizam o jurídico de outra maneira. Você pega o direito comparado, você ora se assusta, ora se maravilha, mas por mais estranha que lhe pareça a norma de outro povo, o fato é que eles se organizam muito bem assim. E se você tentasse pegar aquela norma e aplicar aqui, seria uma catástrofe. Funciona bem lá. Porque há requisitos culturais que a tornam sensata para aquela circunstância, mas para nós, o bom direito, o bem ou mal para nós, é o que nós fazemos, e não o que nós importamos, e não o que nós importamos. E onde a referência vai ser buscada? Nessa crise que é comum ao direito, e ao campo da ética, da filosofia. Primeira saída, buscar na sociologia. Entendendo aí, num determinado momento da história da sociologia, que o fato de nós nos reunirmos em sociedade é um efeito de uma natureza humana. Frase que nós repetimos à exaustão em livros de direito. O homem é um animal social. A frase é de Aristóteles. A frase original é: o homem é um zoon politikon. Não era nem social. Ele falava de polis. Porque para ele a existência não faz sentido fora da polis. Esse era o sentido. Era um discurso contra o desterro. Ser desterrado, ser banido da sua sociedade é algo que torna a sua vida indigna, menos digna de ser vivida, porque você só se realiza plenamente como humano que você é na polis, não em qualquer polis, na sua, aquela onde a cultura já está a tal ponto arraigada em você que parece fazer parte do seu DNA. É ali que você se realiza plenamente. Era esse o sentido. Traduções e repetições depois virou o sentido de que nós temos em nós uma natureza que faz de nós seres que, se você soltasse um bando numa ilha deserta que não se conhecesse, na ilha de Lost, por exemplo, 5 minutos depois, criariam uma sociedade com tudo que sociedade tem. Ora, se há um padrão em nós que faz com que a socialização ocorra de forma inevitável de uma determinada maneira, talvez a sociologia nos permita descobrir um critério na natureza humana que explique não só a ordem do social, mas a ordem do jurídico e a ordem do ético. Ética e direito buscam na natureza humana os fundamentos básicos da normatividade, a resposta ao problema da transcendentalidade. E o que encontrou? Nada. Vários discursos muito interessantes sobre a natureza humana, mas esse é o problema, vários, e não um só. Teria que ser um só. Então a sociologia parece não me ajudar muito. Tentativa mais recente, na linguagem. O que foi a última aposta do campo social? O que faz que nós nos unamos é o fato de nós sermos seres comunicativos. Então é na comunicação que nós encontraremos a resposta para os nossos problemas. Nos nossos rituais comunicativos é que encontraremos a resposta. E vamos buscar na semiótica. Ciência de palavra estranha, de nome estranho e de conteúdo mais estranho ainda. semiótica que no primeiro momento se concentrava na linguagem em estrito senso. E diziam, nós temos dois aspectos para investigar, dois objetos, em toda a fala. Tem um aspecto gramatical, aquilo que literalmente você diz, e um aspecto semântico, o sentido. Um surfista na praia dizendo mulher gostosa não é rigorosamente a mesma coisa que um canibal na praia dizendo mulher gostosa. Gramaticalmente idênticas, semanticamente diferentes. Ou na gramática ou na semântica. A semântica talvez seja a melhor aposta, porque já que a semântica está ligada ao sentido, talvez exista em nós uma certa ordem que nos torna não só seres aptos à comunicação, como aptos também ao entendimento daquilo que nos é dito. Aquilo que nos permite ter um entendimento semântico daquilo que é dito e não só um entendimento literal, sinal de que as palavras não guardam sentido nelas mesmas. Nós conseguimos perceber um sentido para além da palavra dita. E essa capacidade racional, por assim dizer, de extrair sentido, é aí que eu encontraria, nessa base de entendimento comunicativo, finalmente, o santo grau da objetividade da ética e do direito. Mas o engraçado é que mesmo a semiótica, ela mudou um pouco. Porque a semiótica diz que não basta pensar no sentido semântico e nem no gramatical. É preciso um terceiro elemento. Noam Chomsky fez essa espécie de revolução na linguística quando incluiu um terceiro, o aspecto performático. Não basta dizer que sentido isso pode ter, nem o que foi dito. É preciso dizer quem disse, para quem, aonde e quando. No meu exemplo anterior, se eu não citasse aqui o fato de quem fala ser canibal, você... O exemplo não faria sentido. É preciso uma performance, um ambiente diferenciado. Quando ele inclui o aspecto performático nas discussões sobre linguagem, ele está incluindo a sociologia. E por que isso? Porque o pessoal da linguística buscava, na linguagem, na nossa estrutura, na nossa capacidade de falar e entender, a base do normativo na linguagem. Veja que o normativo é um problema em tudo quanto é canto. E por que o normativo da linguagem? Porque há um problema de comunicação. Eu digo A e o sujeito entende B. Eu tinha um amigo que tinha um porteiro muito singular no prédio dele. Quando eu chegava lá para entrar, eu tinha que me anunciar. Até aí? O problema é que eu dizia o meu nome. Ele não dizia que não entendia. E repetia outro. Quem é que é agora? É o Júlio. O Ambrósio está aqui. Esse cara só pode estar me zoando. Um dia eu chego e ele está vendo o jogo do Botafogo, na época de Túlio Maravilha. Túlio tinha acabado de fazer um gol quando eu chego. Quem é que ia falar? É o Túlio. Ele pega o interfone. O Júlio está aqui. Eu digo um troço, o cara entende outro. Ora, se eu digo A, deveria haver na expressão A uma certa normatividade que constrangesse todos a entenderem A. Esse é o problema da filosofia da linguagem. Querem resolver problemas de entendimento. E para que seja entendida, precisa que haja uma norma do entendimento. Mas onde está o critério normativo do entendimento? E mesmo na filosofia, autores escrevem livros com raciocínios sofisticados, tentando amarrar cada conceito. O texto chega a ficar truncado e chato só para evitar que seja mal interpretado. E ainda assim, você pega outros tantos leitores autorizados que entendem bem o texto e fazem 13 leituras diferentes do mesmo texto. Onde está a normatividade? Não encontramos. Mas a esperança era encontrar no social. E a sociologia faz o mesmo. Vamos encontrar na linguagem. Um autor ligado à comunicação, um argentino chamado Eliseu Verón, ele dá a seguinte imagem. É como se numa sala tivesse o pessoal da sociologia preocupado com a normatividade da vida social. E dissessem, vamos para a sala ao lado, na semiótica. É lá que a gente vai encontrar a resposta. E caminha para a sala. E do lado da sala da semiótica, as pessoas estão discutindo a mesma coisa. Cadê o problema do normativo? Está ali na sociologia. Vamos para lá. E os dois se encontram na porta. Ô, você aqui? Vim buscar o normativo aí na sua sala. Engraçado, eu ia buscar na sua. E nesse momento aparece uma terceira pessoa, vinda de uma terceira sala, a sala dos juristas, dizendo, engraçado, eu ia buscar nas duas. O normativo que eu não encontro no direito, que tornou-se um problema para mim. Todos tentando preencher a sombra de Deus à sua moda, cada um tentando encontrar no vizinho. E direito, sociologia e comunicação girando em círculos. Habermas. É a referência que pretende que nós temos como aquele que permitirá unir ética e direito. A decisão será justa. Será justa. Mas de onde vem a justiça da decisão? Qual o critério? Habermas trabalha com comunicação e com aspecto social. Junta os dois. Junta os dois. E como ele o faz? A teoria do agir comunicativo é baseada na ideia simples. Ele faz o mesmo diagnóstico. Ele constata que as pessoas estão pensando em linguagem, tentando achar critérios para definir a ética na linguagem. E não encontram. Ele diz, erram. Porque tentam preencher a sombra de Deus. Porque tentam encontrar o imutável. E não há imutável na linguagem. Agora, o fato de não haver imutável, isso não me impede de eleger, eleger mesmo, por arbitrariedade, determinados valores e tratá-los como se imutassem, como se imutasse, imutável fosse. Eu vou comparar com a ideia aqui, mas, sei lá, comum. Se você acredita em metafísica, se você é um platônico que acha que existe um mundo ideal, então você acredita no sentido da vida, em singular, tá? Qual o sentido da vida? Porque é uma vida ideal. Se você descobrir a vida ideal, seguirá o modelo e será feliz. Se você acredita nisso, provavelmente compra livro de autoajuda. Que é isso que o autoajuda lhe vende. O ideal. Os 12 hábitos das pessoas altamente eficazes. O sujeito chega e diz para ele mesmo, eu sou um incompetente completo. Se eu comprar o livro dos 12 hábitos, poderei me transformar em pessoa eficaz. Porque é um modelo de eficácia, é um ideal. Só faltava alguém me apontar. Que eu sou tão incompetente que nem isso eu consigo achar sozinho. Pois bem, se você é um idealista, então existe o sentido da vida. Mas se você não é, se você não acredita em metafísica e tal, a vida simplesmente não tem sentido. Mas o fato de você admitir que a vida não tem sentido, isso não faz com que você consiga levar uma vida de fato sem sentido. Você atribui, na verdade, sentidos para a sua existência. Como quem atribui metas para o dia. A meta de hoje pode não ser mais a meta de amanhã. Hoje minha meta é fazer dieta. Amanhã minha meta pode ser aproveitar ao máximo a comida de graça. Meta. Precária. Eu sei que é precária. Eu sei que o sentido da existência é precário. Mas o fato de ser precário não faz com que agora eu o utilize, trate dele como se fosse imutável. Como se fosse tão digno de respeito quanto é o valor imutável. Não encontro imutável, mas continuo precisando de coisas que funcionem como se mutasse a esposa. Deus morreu, mas talvez nós precisemos, de fato, da sombra de Deus. Da sombra de Deus. Não é possível legitimar o direito só pela autoridade de quem fala. A decisão é assim. Por quê? Porque eu sou juiz e eu digo que é assim, pronto. Isso já soa mal. Não dá para justificar por aí como se o juiz, por ele mesmo, fosse como sacerdote antigo, alguém que fala por Deus. É preciso legitimar. Em quê? Em valores. Valores que não são só dele, valores que são compartilhados por pessoas de um campo social. Cabe imaginar. Se eu incluir o social na linguagem, talvez eu encontre o referencial. E não encontrarei o justo. A única coisa que eu posso encontrar a partir do social é uma espécie de modelo de organização social que torne as coisas mais propensas a serem aceitas como verdadeiras. Que esse sentido precário da existência, ou da ética, ou do justo, ou do direito, seja mais aceitável. Como que as pessoas aceitam algo? Consenso. As pessoas são capazes de consenso. Eu sei que há muito desentendimento no mundo, mas há também consensos. Não é à toa, estamos aqui. De alguma forma, as pessoas consensuaram em vir aqui hoje, nesse horário. Isso é possível. Isso é possível. Por que não apostar nessa possibilidade? Agora, há consensos de várias formas. Você pega um critério weberiano de consenso. Weber diz, é legítima um ponto de vista, é legítimo um ponto de vista social se ele corresponder ao ponto de vista dominante na maioria. Se você pega, em estrito senso, esse critério weberiano, o nazismo é legítimo. É legítimo, os nazistas foram eleitos em 1929. Bem votados, diga-se de passagem. Arrasaram os comunistas, os social-democratas. Arrasaram. Mesmo durante a guerra, mantinha um nível de aprovação alto. Agora, como mantinha um nível de aprovação alto? Monopólio dos meios de comunicação, censura da imprensa, você mata e prende todos os dissidentes. É muito sensata a ideia de que o alemão ariano é o único ser humano evoluído e o resto merece a morte, se você achar que é um alemão ariano. E vai ser uma ideia consensual se na sala só tiver gente que diga para si mesmo: eu sou ariano. É mole! Eu quero saber o que os judeus acham disso, o que negros acham disso, o que os curdos acham disso, o que os ciganos achavam disso, o que os homossexuais e os dissidentes políticos achavam disso. É fácil chegar a um consenso quando você exclui um monte de gente, é o que Habermas quer dizer. Então, se eu quero falar de um consenso digno de gerar um critério justo, é preciso que o ambiente social que produz esse consenso seja democrático. A democracia é um critério que qualificará o ambiente discursivo, o ambiente comunicativo. Sem esse ambiente, não há esperança de justiça. Sem ambiente, não há esperança de ética. Há valores morais que são construídos pelo povo. Sim, mas construídos como? Com consenso? Consenso democrático? Ou consenso que exclui? A maioria dos americanos acha que os negros são inferiores. Tudo bem, perguntou para os negros americanos o que eles acham disso? Excluindo é fácil, quero ver juntando todo mundo. Dialogia. Entendendo dialogia como uma espécie de premissa comunicativa democrática. Diálogo não é soma de monólogos. Não há diálogo quando um fala e o outro escuta. Sendo que na escuta não pondera, não está disposto a abrir mão dos próprios pontos de vista. Junto de um casal na universidade, o rapaz dizia: o carro quebrou. E a moça dizia: por que você não foi me pegar? E ele repetia: o carro quebrou. E ela: por que você não foi me pegar? O carro quebrou. Isso não é um diálogo, são dois monólogos. Duas pessoas falam, ninguém ouve. Alexei, quando vai falar de uma teoria da argumentação, todo discurso teórico dele pressupõe que haja um critério que tornaria o discurso jurídico mais justificável e, por ser mais justo, mais ético. Em dois sentidos. Que dois sentidos são esses? Um, no âmbito interno do próprio discurso. Ele tem que ser coerente. Vou resumir assim as regras. O segundo, no ambiente de produção do discurso. O direito do processo é ritualizado como se fosse um diálogo. Partes dialogam entre si. Mas esse diálogo é muito mais ritual do que real. Quantas petições os senhores não fizeram em recursos em que o tribunal, na hora de decidir, não responde às questões do recurso? A sentença é nula por isso, 17 argumentos elencados. O tribunal responde: indefiro por isso, é a primeira linha, é o seu primeiro argumento. E os outros 16? Nada. Nada. Ou então simplesmente diz que não tem nada, isso não é diálogo, são dois monólogos. Quer ver um outro ambiente? Levei alunos de primeiro período, na primeira semana de aula, ao Tribunal de Justiça. Fazia parte de uma pesquisa. Eu perguntava para eles o que era o direito, como é que funcionava. Para gente que nunca tinha visto um julgamento na vida. Mapeado o imaginário dele, levava ele para uma sessão do tribunal. Agora que eu sei o repertório dele, eu quero saber como é que ele interpreta aquilo. Eu não disse o que era um tribunal, ele sabe que está escrito na porta. Mas ele não sabia muito bem o que aconteceu, eu também não expliquei. Só expliquei depois. Eu queria primeiro ouvir dele. E o que eles viram deixou todo mundo chocado. Porque não havia diálogo, eles esperavam diálogo, esperavam debate. Num determinado momento chega uma advogada recém-formada. Como é que eu sei? É porque advogado recém-formado tem cara de recém-formado, você sabe disso. Ele tem cheiro de recém-formado. Tem cacuete de recém-formado. E a mãozinha tremia, tremor de recém-formada, no púlpito, segurando um roteirinho. Assim que ela diz: senhor presidente, no S do senhor presidente, quem presidia a sessão começa a acertar a agenda. Eu sei disso porque ele chama o assessor e dava para ouvir: olha, desmarque esse almoço aqui. E a moça falando. Um outro desembargador se levanta e sai. Eu acho que foi o banheiro, que voltou com cara de alívio. O terceiro é do relator. O que ele faz? Pega o processo, põe de lado, pega outro e começa a adiantar serviço. Ou seja, é recreio. E não são só os desembargadores, o público que assistia também. Bourdieu, que é sociólogo, diz: o valor social do discurso não está ligado a como você fala bem, ou quanto ele é verdadeiro. O valor social do discurso é medido pela posição social ocupada pelo porta-voz do discurso. É por isso que antes de palestra de seminário tem que ler o currículo. Se no currículo aparece, ele é um bosta, você sai do auditório. Mas ele diz que tem 300 títulos, você fica. Vale a pena sair de casa. Porque o valor social é medido não pelo que ele fala. Até porque antes de ir para o auditório você nem sabe o que vai ser dito. Tem um título, mas o título não quer dizer nada. Só gera expectativa se vai ser atendido ou não, problema. Não é? Qual é a legitimidade do recém-formado? Nenhuma. Ninguém prestou atenção. Quando volta, o presidente agradece. Belas palavras da nobre causídica. Belas palavras das quais ele é incapaz de repetir uma, que não prestou nenhuma atenção. Logo depois o relator abre e começa a ler o relatório. Que coisa, para que falar se o cara vai ler tudo depois? Aquilo só simula diálogo, diálogo inexistente. Agora, não é sempre assim. Porque no mesmo dia aparece outro advogado. Por um acaso era Homero Mafra. Homero é diferente, não é recém-formado. É conhecido. Quando ele sobe, o clima não é mais de recreio. Ninguém sai, ninguém lê, ninguém acerta a agenda. Todo mundo presta atenção e mais. Ele se sente suficientemente autorizado a, de fato, discutir com desembargadores. Ele queria que uma decisão fosse tomada, que um habeas corpus, de fato, fosse julgado. O relator: eu não me sinto à vontade. Ele: por que não, excelência? De peitar mesmo. Por que ele se sente igual? E os outros desembargadores também o tratam como igual, o que não é a regra. A regra é juízes olharem advogados de cima para baixo. Promotores olharem advogados de cima para baixo. Advogados bem-sucedidos olharem advogados mal-sucedidos de cima para baixo. O campo jurídico é altamente hierarquizado. E onde há grande hierarquia, não há diálogo. E onde não há diálogo, não há um ambiente democrático. Não há diálogo nem entre, como vimos, a jurisprudência anterior consagrada e a decisão nova. Mas há a impressão de que há. Talvez o maior problema da falta ética no direito seja no ambiente jurídico, que é pouco democrático, pouco dialogado, por isso, pouco justo, um vício de nós mesmos. E sintoma curioso, porque Habermas, Alexi, esses autores ligados ao que chamam de pós-modernidade jurídica, se tornam autores da moda a partir do momento que, no campo teórico, a gente começa a contestar o formalismo. Ah, o positivismo passou, agora é pós-positivismo, dizem. Mas a crítica real não é ao positivismo como teoria, é o formalismo que foi associado ao positivismo. A norma vale porque é a norma, foi publicada no Diário Oficial, então é ela. Aí a justiça, que se dane. Justo é aplicar a norma do jeito que ela é. Não, peraí, a norma agora mudou. Norma é a lei interpretada. Norma é o dispositivo interpretado. Quem faz a norma é o intérprete. Isso significa que quem interpreta acabou de trazer para os seus ombros o peso moral da decisão. Sim, porque se antes justo era a lei do jeito que foi feita, então todo o problema moral do direito está na construção da lei. A lei é ruim, está insatisfeito, vá reclamar com o seu legislador, isso é problema meu. Eu sou cavalo de Umbanda da lei, a lei baixou aqui, eu falo. Eu mesmo não tenho opinião, é a lei. Mas quando o direito muda, tem que ser dialogado, e o judiciário vira ambiente de diálogo, e os advogados viram porta-vozes de anseios sociais. Aí, meu amigo, o peso moral está em seus ombros. E como nós reagimos com o peso moral dentro da categoria? O mesmo, essa mesma pós-modernidade no campo teórico que afeta a produção de sentenças parece não afetar os nossos próprios códigos de ética. A ética é tratada de forma formal. Por que isso é certo? Porque está no código. Por que isso é errado? Porque está no código. Ah, isso que você fez é estranho. É, mas o código não proíbe, então. Está dentro do limite do tolerável. Como se esse senso crítico, que vale para a busca do justo, do critério transcendente do direito, não valesse para organizar os atos praticados por profissionais dentro da carreira. Isso vale para todos no campo jurídico. Vale para advogados, juízes, promotores. O tratamento é sempre formal. Um formalismo que não há no direito penal mais, mas há nos códigos de ética. Sintomáticos. Sintomático. Algumas consequências só para fazer encerrar e fazer a prometida amarra com outros temas. Vejam que quadro de coisas. Se você traz para os seus ombros o peso moral da decisão, você é jurista. Então, a interpretação pontual do direito agora, não mais a construção da norma. Ok. Os juízes falam de peito aberto do princípio do livre convencimento. Qual o critério? Eu tenho provas aí, tenho documentos. Mas eu, juiz, sou livre para avaliar. Compete a mim avaliar. Livre convencimento. Tem casos em que você tem 13 laudos dizendo A, o juiz diz B, advogado recorre, o STJ diz livre convencimento, pouco importa o laudo, é o juiz que diz. Então, ele como ser que opina é forte. Ele como ser moral é forte. Beleza. Aí chega na advocacia pública. Tem gente que olha advogado, e advogado público não é diferente nisso, como o cara que vai ajudá-lo a fazer o que ele quer. Doutor, eu quero fazer isso, advogado, isso é ilegal. Ah, dá um jeito. Chega o administrador público. Vou fazer isso. Constitucional. Ah, dá um jeito. Como se você fosse mágico. Encomenda aparecer. Você resiste. Não. Não faça o que você quer. Faça o que eu acho o justo. O bom direito. Você é um ético. Habermasiano. E produz um parecer que é opinativo. É a minha opinião. De acordo com a minha consciência. O meu livre convencimento. Aí o administrador faz, o Ministério Público vai em cima e diz, fez errado. Aí o administrador diz, ó, seguiu o parecer. Não sou responsável, não sou obrigado a conhecer direito. Portanto, o peso moral não está no meu, está no dele. Aí começa a querer responsabilizar o procurador por isso. Você emitiu o parecer, mas seu parecer foi errado. Você diz, é só minha opinião. É engraçado que nós estamos num momento em que se quer responsabilizar advogado público por ter opinião. Mas ao mesmo tempo é o momento em que nós mais consagramos o livre convencimento. Para o juiz significa uma liberdade muito grande, para o procurador, liberdade muito pequena. E por que dois pesos, duas medidas? Porque juiz é mais que advogado público? Não. Porque dentro do ambiente jurídico não há diálogo. Se há diálogo, a opinião, ela tem um peso muito, muito relevante. A opinião é só opinião. E se é democrático e dialogado o ambiente, dialógico, você tem uma opinião, eu tenho também o direito e a possibilidade de dizer que a sua opinião acredite nisso, eu tenho outra melhor. Agora, se não há diálogo, a palavra dada para alguém vira norma. Vira norma. E se é norma, o peso moral é maior ainda. Se administradores dizem que acriticamente acatam pareceres, então o peso moral recai 100%. E aí começa a responsabilização. Percebe? A diferença está só na ilusão de quanto diálogo há em cada campo. Na administração também não há muito diálogo, o fato é isso. Não é um ambiente dialógico. Então você não pode apelar para o ambiente social para legitimar nada, moralmente. Não é legal? E mesmo o nosso diálogo não é diálogo, estrito senso. Culpa nossa, professores. Porque nós adestramos alunos, adestramos, a imaginar direito como um combate. Tem a pessoa certa e errada. Tem juízes loucos, pareceres insanos, e nós temos que lutar contra tudo isso para ganhar a causa. Há quem ganha e quem perde. Quando você fala em mediação de conflitos, é um problema para quem está acostumado a achar que direito é ganhar ou perder. Não é diálogo. Porque o diálogo que aparece nas teorias de Habermas é o diálogo que pressupõe gente que quer entender-se, que quer chegar a um denominador comum, o que não acontece em processo. Parte A, parte B. O que eles querem? Descobrir a justiça? Não, querem ganhar. Quantas vezes um advogado não defendeu alguém que sabia que não tinha direito nenhum? Mas tudo bem, tem direito à defesa. Vou lá, faço o melhor que posso. Vamos perder. Vamos fazer de tudo para que isso não aconteça. Se o advogado chega e diz, realmente outra parte tem razão, meu cliente é um cretino, você vai ter problema ético no OAB. É batalha. Tinha uma empresa que começa a se dissolver, briga entre parentes. Cada um constitui advogado, processo enrolado. As partes chegam a acordo por elas mesmas. Vamos formalizar o acordo. Quem é contra? O advogado da outra parte. Por quê? Ele quer que no acordo conste uma das partes dizendo: faço acordo porque sabia que ia perder. Ele não entendeu o que é acordo. Mesmo no termo de acordo, tem que aparecer quem ganha e quem perde. E se é acordo, a ideia de ganhar e perder é a primeira que tem que ser abandonada. E é algo difícil para o nosso espírito. E que é também anti-diálogo. E que é também, sob vários aspectos, antiético. Pensando a ética a partir do ambiente. Talvez o segredo norte da ética hoje, no campo do direito. Em vários campos sociais em que há alguma pretensão normativa, não está no ideal, no discurso belo e na boa ideia. Está em como, de fato, o ambiente social faz com que as ideias circulem dentro desse campo social. No grau de liberdade, de dialogia e de democracia em que as ideias circulam. E com isso eu encerro esse monólogo longo. Longo demais. Desculpa. Jader, coitado, ele está aqui. Ó, o tempo, velho. O tempo aqui. Concluir. Né? E a todos, só tenho a agradecer a atenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Chamou muita atenção, professor, esse questionamento que o senhor levanta.